terra não pode estar. Irmão matando irmão, violência e aflição, guerras que tiram vidas por pura ambição. Olha pra Jesus. Você procura.